Eram 2 horas da manhã e o barómetro descia com maior rapidez do que antes, quando de repente o vento mudou de norte para leste. Foi o sinal. Encapelando-se em montes sobrepostos, o mar levantou-se numa vaga medonha e, sopesando-se um instante, precipitou-se de chofre sobre toda a parte oriental da cidade, desde o Forte de São Francisco até à Barra. As portas das casas da Praia Grande foram arrombadas e a água inundou os andares inferiores. As árvores arrancadas, as cantarias dos parapeitos desmoronados vinham ferir as casas, de envolta com as vagas, quais irresistíveis arietes. Peças de artilharia de muitas toneladas foram desmontadas e transportadas a grande distância pela força da vaga, como depois se verificou na manhã seguinte, com geral espanto. Foi assim que Pedro Gastão Menié, secretário do Governador, descreveu no boletim oficial da então província de Macau e Timor aquela que já se chamou o Tufão dos Tufões. Estimou-se então que 5 mil pessoas tenham sido colhidas fatalmente por ventos com uma violência tal que nem o farol da guia aguentou. Os danos da noite de 22 para 23 de setembro de 1874 foram mais do que muitos e deram trabalho e dores de cabeça a 2 governadores que tiveram que reconstruir Macau. Primeiro, Januário Correia de Almeida, ou Conde de São Januário, e depois José Maria Lobo de Ávila, que em 1875, o ano seguinte, haveria de lidar com outra grande tempestade que se abateu sobre Macau. Conta-se que dessa vez ia mesmo perdendo a vida. Em Macau remontam ao início do século XVIII os primeiros tufões a ser alvo de registro. O mais severo desse tempo chegou até nós na obra Efemérides Comemorativas da História de Macau, publicada em 1868. Nesse livro, António Feliciano Marques Pereira recorda o dia 5 de setembro de 1738. Neste dia e até à manhã do seguinte, sofreu esta cidade e porto de Macau um horroroso tufão que, pela grandeza dos estragos e desastres que dele se contam, deve ser considerado talvez o maior que nestas paragens se viu desde que a colónia existe. Houve muitas casas destelhadas e algumas se arrasaram de todo. A Praia Grande, o Campo de São Francisco e todo o bazar se alagaram, podendo marcar-se a altura da inundação no frontispício da Igreja de São Domingos. Sem falar das embarcações chinesas que, em número incalculável, se desfizeram pelas praias em lenha e cadáveres. Todos os navios que estavam surdos no porto, 10 ou 12, foram encalhar em vários pontos da Lapa e de Macau, quebrando-se alguns inteiramente. Um manuscrito que tenho à vista e que refere por miúdo estas desgraças diz que depois, e por muitos meses, teve a gente desta cidade repugnância a comer peixes, porque se lhes encontravam no bucho dedos e pedaços de carne humana. Foi só a partir de 1953 que começou a haver registros oficiais e sistemáticos de tufões. De acordo com os serviços meteorológicos e geofísicos, nos últimos 64 anos, setembro tem sido o mês em que se assinala o maior número de tempestades tropicais. Até ao final do ano passado, tinham sido 85 nesse mês. E foi em setembro de 1983 que passou por Macau aquele que, pelo menos desde a segunda metade do século XX, será o tufão que mais perdas materiais e humanas provocou. A contagem não é pacífica. O balanço oficial aponta 8 vítimas mortais, mas apesar da insistência das autoridades da altura, terá vingado uma versão mais dramática que tem em conta os alertas de pescadores para o desaparecimento de pelo menos mais uma dezena de pessoas. Foi o caso do Jornal de Macau, que falou em 18 mortos. Já o Correio de Macau, 6 dias depois do tufão, no dia 15 de setembro de 1983, dava conta de dados da Delegacia da Saúde sobre 19 desaparecidos, ressalvando que até aquele momento tinham sido encontrados 8 corpos. Até hoje, nos relatórios anuais sobre as tempestades tropicais que têm vindo a publicar, os serviços meteorológicos referem a mais de uma dezena de mortos devido ao Helen. Mais certo é que este tufão de 1983 passou exatamente sobre Macau. Até aí, a última vez que isso tinha acontecido fora em 1957, com o tufão Glória, outro dos 6 que nos últimos 64 anos obrigaram ao içar do sinal 10. Ao contrário do que é comum, o tufão Ellen não se formou junto às Filipinas. Conforme recordou então a Rádio Macau, dois dias depois do fatídico 9 de setembro de 1983, o Ellen apareceu inesperadamente por estes lados e só dele se soube quando os serviços meteorológicos de Macau anunciaram que ia ser içado o sinal número 1. Foi às 8h45 da manhã do dia 7 de setembro de 1983. Cerca de 24 horas depois foi hasteado o sinal 3. Ainda nesse dia, 10 horas mais tarde, estaria em força o sinal 8. O trânsito na Ponte Nobre de Carvalho, então a única ligação entre Macau e Taipei, era encerrado por 24 horas. Às 2h30 da madrugada do dia 9, subiu o sinal 9. Havia rajadas que ultrapassavam os 100 km por hora, mas a situação iria agravar-se e ainda às 5 da madrugada do dia 9 foi levantado o sinal 10. O vento soprava a 140 a hora. Às 8 da manhã, o núcleo central do tufão atingiu Macau e a tempestade entrou num período de forte instabilidade, começando a mudar de direção. Depois de uma acalmia, os ventos voltaram com grande intensidade durante cerca de meia hora, em que terão ocorrido os momentos mais gravosos. A tempestade passava mesmo por cima de Macau. Durante cerca de 12 horas, o território foi fustigado por uma chuva torrencial e ventos com rajadas que passaram os 150 km por hora. A situação era dramática, sobretudo para os ocupantes dos barcos que procuraram abrigo no porto interior. Seriam 800, entre juncos e sampanas que serviam para navegar e para viver. Não eram apenas de Macau, havia também embarcações da China e de Hong Kong. No dia 9 de setembro, um boletim diário de informação do Gabinete de Comunicação Social destacava que não se registou qualquer acidente mortal em todo o território, mas que o Ellen tinha levado ao Hospital Central Conde de São Januário cerca de 20 de pessoas vítimas de pequenos acidentes. Mas o caso iria mudar de figura. Dois dias depois, o mesmo Gabinete de Comunicação Social informava que a Polícia Marítima anunciara 8 mortos e mais nenhum desaparecimento. As vítimas mortais que o governo contou pertenciam quase todas às chamadas embarcações vivenda. Eram na maioria mulheres e crianças, retiradas sem vida dos 27 juncos e sampanas afundados no porto interior Fatshikei e Patan. No dia 12, a Associação de Pescadores alertava que havia ainda 12 desaparecidos, entre eles estariam 7 crianças. Umas semanas depois do tufão, já em outubro, o governo de Macau anunciou um fundo de 250 mil patacas para auxiliar 90 famílias sinistradas. Cada uma poderia receber até 2 mil patacas. Mas a primeira ajuda, mais imediata, chegou aos mais afetados através da Associação de Beneficência Tong Sin Tong, que distribuiu arroz e comprou caixões para os mortos. A maioria fora apanhada pelo tufão Ellen no mar e no porto de abrigo, mas havia um caso singular, relatado pela delegada de saúde, Maria Manuel Paz Rodrigues, ao jornalista do Correio de Macau, Jorge Silva. Era um mendigo que deslizava de saguão em saguão todos os dias e todas as noites à procura de um lugar. Naquela noite de tufão foi encontrado morto, vitimado por um ataque cardíaco, molhado, despido, apenas coberto por uma manta. Logo que a notícia do tufão Ellen chegou a Portugal, de lá veio a solidariedade expressa pelo então presidente, o general Ramalho Eanes, e o primeiro-ministro, Mário Soares. De Macau, ouviram o governador Almeida e Costa dizer que a situação estava sob controlo, de acordo com o relato do Jornal de Macau do dia 10 de setembro de 1983. Também a Almeida e Costa não faltaram palavras de estímulo e alento, sobretudo para todos os que estavam empenhados em minorar os efeitos destruidores do Ellen, contou a Rádio Macau, que esteve toda a noite em funcionamento a dar informações, o que valeu o elogio do Jornal de Macau, que destacou o assinalável serviço da emissora. Foi a rádio que contou que Almeida e Costa saíra para a rua na madrugada da tempestade e que numa ronda pela cidade o carro em que o governador seguia chegou mesmo a ser atingido por uma árvore que tombou, mas não passou de um pequeno susto. De acordo com o balanço das Forças de Segurança de Macau, datado de dezembro de 1983, a que a Rádio Macau teve acesso, durante a passagem do tufão Ellen, as ilhas ficaram completamente isoladas por um período de cerca de 22 horas. O sinal 10 esteve no ar durante cerca de 8 horas e o 9 durante 2 horas e meia. Nesse tempo, tornou-se impraticável o movimento nas vias públicas de pessoas e viaturas. Em terra, a grande percentagem de sinistrados, cerca de 4 dezenas, foram vitimados por objetos transportados ou arrastados pelo vento, tábuas, chapas, vidros e também por desabamentos. ocorreram grandes inundações nas zonas baixas, no sempre martirizado Porto Interior e também nas ilhas. Na Península, os bairros mais atingidos foram Areia Preta e o Fatiquei, onde as condições eram francamente más, escreveu o Correio de Macau. Durante 2 dias, o tufão Elan alterou a fisionomia de Macau, contou na altura à rádio que, tal como em 2017, também em 1983 foi silenciada pelas rajadas. Naquela noite, foi o canal em chinês da TDM ao Muntintoy a ficar sem sinal. Quem escutava o canal em português da rádio, num tempo em que não havia ainda a estação de televisão, pôde ouvir o relato dos estragos feito por Adelino Gomes, então jornalista da RDP, de passagem por Macau, e de José Rodrigues dos Santos. Aquele que é hoje um dos rostos mais conhecidos da televisão portuguesa dava na Rádio Macau os primeiros passos de jornalista. No dia seguinte ao tufão, José Rodrigues dos Santos contou como foi a passagem do Elan pelas ilhas. Coloane tinha sido a mais afetada. 70% dos fios de eletricidade tinham sido postos fora de serviço, sublinhou o repórter. Grande parte das comunicações telefónicas foram cortadas. Havia candeeiros destruídos ao longo da estrada, árvores arrancadas, e no aviário da Taipa perderam-se 3 mil galinhas, fugidas ou mortas. E em 1983, como em 2017, por todo o território houve problemas de água e luz. Num comunicado do Governo de Macau, do dia 10 de setembro, dava-se conta de diversas avarias, nomeadamente de redes de energia, abastecimento de água e telefones. No início dos anos 80, era comum várias zonas de Macau ficarem sem água, da Praia Grande à Ilha Verde. De acordo com a comunicação social da altura, o motivo tinha a ver com a capacidade da estação da Ilha Verde. Era então de 45 mil metros cúbicos por dia, quando o consumo total da cidade, com 260 mil habitantes, era de 49 mil metros cúbicos, também diários. Quando o Elan passou, em 1983, o abastecimento de água só foi normalizado 6 dias depois, quando um cabo elétrico de ligação a Zhuhai foi reparado, permitindo o normal funcionamento da estação de tratamento da Ilha Verde. Além desta etar, que ainda hoje se mantém em funcionamento, em 1983 não existia em Macau nenhuma estação de reserva de água tratada que permitisse fazer face a eventuais faltas de abastecimento da China, como aconteceu em setembro de há 34 anos e também há uma semana. Em 2017, o tufão Ato fez 10 mortos e deixou Macau às escuras e sem água. A sociedade abastecedora lamentou não estar a conseguir manter a pressão suficiente na rede para fornecer água a todos. E tal como há 34 anos, a Areia Preta e o Fatiquei registaram os maiores problemas, que atingiram também Coloane e algumas zonas no centro de Macau, sobretudo nos prédios mais altos. Uma semana depois do tufão Ato, há ainda pelo menos 3 edifícios sem água devido a problemas nas bombas. Sem soluções para resolver eventuais problemas semelhantes no futuro, como alívio, a Fundação Macau anunciou um subsídio de 2 mil patacas às famílias afetadas pelo corte do abastecimento de eletricidade e de água. Há 34 anos, ainda longe de se sonhar o que viria a ser a indústria do jogo de Macau e com muito menos dinheiro para distribuir, a variação do Leal Senado decidiu, 3 meses depois do tufão Elan, suspender o anunciado aumento de 30% do preço das tarifas da água. Depois da reação da população e do governo, o Leal Senado, a entidade que tinha a responsabilidade de decidir os aumentos, dizia que o assunto seria repensado. E de assunto em assunto, até hoje, ainda não se deixou de repensar.